Autorizado o táxi via Índia Alfa no ponto de espera. Chama pronto para iniciar a decolagem. O TAM 3520. Zero, informa o ajuste 1020, 1020. Livre decolagem, pista no zero, vento 160 graus, 09 nós, e o ajuste permanece 1020. Zero, decolar 225, controle no 208. Boa noite, é o 3520. Então, 3520, boa noite, contato radar, sobe para o nível 190, saída PUC. O Caracaju 190, 3520. No 7, prossiga. no 897, pronto, cópia. O no 897 está pronto para cópia? Pronto, no 897. O no 897, autorizado Salvador Guarulhos, via Pesulo 16, Belo Horizonte, depois após Trive, restante conforme rota do plano. O nível é o 360, realiza o perfil da saída da EL, Leda após Leda voa posição bridge, decola da 10, curvando à direita, acione o código 5435, controlando 208. Cotejamento correto, chame pronto no box 5 do pote 1. Centro 3520, salve para Emílio 190, centro Recife agora no 2085. Bom, 2085 agora está 3520, bom dia. Confirmando no 897, pronto para o push. Arteiro. Livre pushback, chame para o táxi no 897. Touch com 154 a bordo, 3 horas e 50, Altena Galeão. Manda apenas o POB? 154, 154. Autorizado, táxi via Indy Alpha, não posso esperar a chama pronto. O ajuste 1020, 18, 17. Autorizado via Indy Alpha, posso esperar a chama pronto com 1020, o ajuste chegou no 18, 17. No 7, livre decolagem pistão no 0, ajuste 1020, vento 160 graus 099. No 7, decolado aos 39, controlando 208. 208, boa Ligou no 817. No 817, contato radar, sobe para o nível 360, saída da EL. 360, nada EL, no 817. Pode voa direto da El, noite no site. Leda da presente após Leda Brit. Direto Leda, noite no site. Paulo Salvador, bom dia, o Edivete Juliette November. Siga o Whisky Juliette November. Fica autorização de reboque, ainda do pátio 3 até o pátio principal, portão 4. Noto Whisky Yankee. Poderia repetir aí o call sign da aeronave? É o Whisky Juliette November. Juliette November, poderia confirmar a posição? Positivo, a aeronave se encontra no pátio 3, solicitando reboque até o pátio principal, portão 4. Sente, um minuto, até o portão 4, um minuto. Sente, por favor. Que Juliette November na escuta? Positivo, na sua escuta. O senhor tem condições de efetuar o reboque via Kilo, Alfa, Juliette até a posição 4 do Pationo? O pessoal da Infraero efetuou uma pintura de faixa de rolagem na, até a posição 3 do pátio 3. E aí, se o senhor vier pelo pátio 1, o senhor vai acabar danificando aí a pintura. Tem condições de efetuar aí com o máximo de cautela possível, evitando a linha de rolagem até a taxiway alfa, correção até a taxiway quilo? Positivo, vou coordenar aqui com o operador do reboque e aí a gente vai fazer essa operação aqui. Ciente, então pela quilo alfa Juliette, na medida do possível agilizando. Positivo, ciente. No 7 Centro Recife, no 251, no 3325. Salvador é o Webjet Whisky Juliet Kilo. Whisky Juliet Kilo, prossiga. Bom dia, senhor. Whisky Juliet Kilo para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 5. Victor Charlie Bravo, seu paciente do NOTAM de desemborrachamento da pista 1735. Vai dar um minutinho, porque o senhor vai ter que sair pela Kilo, Kilo Alfa Juliette. A Infrero efetuou uma pintura aí na faixa de rolagem. Aguarda só mais um minutinho, após a aeronave ali liberar